Acho que não tem ninguém, não. Calma, mano. É só o vento. É só o vento. Caralho. É só o vento. É o carro assombrado mesmo, velho. O carro assombrado. Cara, meu.